Norte, chama a torre agora em 108612, tem um voo e boa tarde, Mike Eco Delta. Time zero, cargo arrival. One Cardi, arrival clear, Delta 070.3172. Lento que negão no zero no meio, chame para o táxi. Solta livre o táxi, chame para o ingresso no 17. Solo Salvador, boa tarde, Avianca 6321. Cara, nós chamamos Solo. Boa tarde, amigo, Avianca Brasil 6321. Será prevista, Brasília? Será Gole, transição ou Fito? Gole ou Fito, tá ok, na sua escuta quando possível a cópia, obrigado. Gente, é o 340 nível? Afirmativo, 340. Eco Delta, tá livre, alinhada e colada 17, o vento é de 200 graus com 9 nós. No 755, autorizada final ILS, desça para 2010, com ajuste no zero, no meio, informe o localizador. Vem, descendo para 2010, autorizada ILS, ajuste no zero, no meio, é o gol no 85, if unable, 125, decimal 45. 12685, 125, 45. Thank you. O Mike Eco Delta, fora do solo. Mike Eco Delta decolou ao 01, atingi a linha do litoral no farol de Itapuã, chama o controle em 1935, chama o voo e até a volta. Prato, Mike Eco Delta. Transmissão Salvador, boa tarde, Gono 092, informação é a Tango, é 195 para 160, porque o Jona para a sua escuta. Gono 012, boa tarde, verifique chegada a CARI, vista para o nível 067. 060 autorizado, no perfil da CARI, 1092. Gol no 807, está reautorizado a descida para 3.000 pés, ajuste 1016. 6.000 com 1.016. Então, 3172, recruit level 040. We are now flight level 3040, can you confirm, please? That's correct. 040, that means 3172. Solicita pro direto Banati, acendendo para 1500. Autorizado direto Manati, Mike Echo Delta, suba para 1.500 pés, informe livrando a CTR. Ok, Mike Echo Delta, formará livrando a CTR. O voo autorizado é o 320, via Upper Zulu 17, decola da pista 28, com inicialmente vamos ter proa até 3.000 pés, após curva esquerda, na saída Gole, transição Ofito, transponder 5011, e a frequência do controle 119, decimal 35. Brasília 320, Upper Zulu 17, decola da 28. Mantém 3.000, a curva esquerda, Gole Ofito, 5011, controle 1935, Avianca Brasil 6321. Avianca Brasil 6321, cotejamento correto, ajuste 1016, chame pronto para o chuveco acionamento. Chamará 6321. Boa tarde, 360 para Campinas, será coordenada, aguarde cópia. A saída é Gol, Eval, Sagaz. No 755, cheque seu 30, livre pouso na 28, vento de 220 graus com 8 nós. Livre pouso na 28, com no 755. Salvador 1-1, chame agora. Salvador 1-1, decimal 35. Okay, reduce the speed to 210 knots, send the number 3 for approach, clear down 3,000 feet. Down 3172. Boa tarde, JTAN 3694. São 3694, boa tarde, identifique, chegada a Cari, desça para o nível 070. 070 na Cari, 3694. Gol no 0-1-2, está reautorizado. Descida para 3 mil pés, ou ajuste no 0-1-6. Não tem papipa do jeito, ok? É isso aí, obrigado. Descida para 3 mil pés, ou ajuste no 0-1-6. 3.016 no 0-1-2. Estabilizou? 807 estabilizou no localizador. Completa final do ILS, chame a torre 118 decimal meia, bom posto. Bom serviço. 3172, clear now final ILS, descent to 2000 feet. Report on localizer. Clear down 2000 feet, report on localizer. 3172. Boa tarde, mantém a aproximação, agora autorização para pouso. A sua escuta. Seu solo aos 1-0, livre a próxima à esquerda, chama o solo 121-9, tenha uma boa tarde. 219, até daqui a pouco, obrigado. Seja. Salvador, boa tarde, gol no 755, livrou na sua escuta, na Delta. Segundo 755, táxi via Alfa, Juliette, 804, boa tarde. Alfa Juliette, 04, gol no 755. Ok, livre pouso, pista 28, gol no 807, só me confirma o vento, por favor. Confirme. O vento, por gentileza. É 210 graus com 8 nós. Ok, 210 com 8, pouso a pista 28, gol no 807. Siga o trend ainda. Retorno aqui sobre o voo em Veracruz, já cruzando a Bahia Cruz dos Santos, comprou aqui do centro histórico e em seguida prossegue para o farol da Barra, retorno para o corredor Axé. Gente, eu tenho ainda, eu retorno via corredor Axé, 506, mas isso no 0-1-6, informe no farol da Barra. Gente. Controle Salvador, boa tarde, gol no 925, indecida, para o 150. Gol no 925, boa tarde, identifique, chegada EPIT, desça para o nível 050. Identificou EPIT 050 no 925. Papá, papá, Mike Eco Delta, está livrando a correção, está 20 milhas de Salvador, troca a frequência para a coordenação, chama para o regresso. Mike Eco Delta, ciente, grato. 3172, call tower 118, decimal 6. 18-6, thank you. Gol no 0-1-2, autorizado a final ILS, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, repassaremos de tarde, gol no 0-1-2. 3694, está reautorizado via para 2000 pés, 1016, informe estabilizado. Via para 2000, chame estabilizado, 3694. 2172, good afternoon, maintain our approach, expect and landing clearance. Stand by for landing clearance, thank you. Seu solo 1-2, livre na próxima esquerda, e chame o solo 1-2-1-9, tenha uma boa tarde. Livre na próxima esquerda, 2-1-9 vai livrar, uma boa tarde, 1-8-0-7. Clear to land runway 28, the wind is 210 degrees with 5 knots. Clear to land runway 28, thank you, sound 3172. Solo Salvador, boa tarde, gol no 807, livrando. 807, solo 219, ok. Solo Salvador, gol 1807, livrou, uma boa tarde, Charles. Eu vou no 807, boa tarde, táxi via Índia, para o gate 01, pole position. Estou no 807, vai ingressar a Juliette para a Uno, pole position. Juliette. Final torre, 186, Bobo. 186, grátis, 092. 3694, autorizado a final, enquanto estabilizado. Estava estabilizado, 3694. Essa 3835 está autorizado para Campinas, onde ele voou 3620 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, vai manter a proa até 3.000 pés após a decolagem. Após fazer curva esquerda na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5013 e a frequência do controle 119.35. Transponder 5013 e o controle de saída opera 119.35, tá? 3835. Mate-me pronto na 3835, ajuste 10-16. 360 com fim, será coordenada, guarde cópia. A saída será Gol Eval Sagaz. Gol Eval Sagaz, gente. Salvador Ground, good afternoon, this is 103172, leaving the runway via Charlie. 103172, good afternoon, approved taxi via Alpha Juliet, gate 07. Okay, via Alpha and Juliet, gate number 7, thank you. em Pituaçu, atende a Índia. Voo 925, está reautorizado via para 2000 pés. Ajuste 1096, informe no localizador número 3 na aproximação. Autorizado via, descendo 1096, chamarei do localizador 1925. Bravo, X-Ray Fox. X-Ray Fox, boa tarde, prossiga. X-Ray Fox está no pátio da Bata, torcida autorização para a TGL em Veracruz, frente da Tango. Bravo, X-Ray Fox está autorizado para voo local, sobrevoo TGL em Veracruz, 1000 pés, decolando 1-7, curva direita, corredor axé, transponder 0-1-2-0. E a frequência de controle 119.35, frequência da torre 118.62. Sente autorizado o voo local com TGL Veracruz, decolada 17, curva direita, corredor axé, transponder 0120, o Bravo X-Ray Fox. Bravo X-Ray Fox, a frequência do controle em 119.35 e da torre 118.6. Controle 1935, torre 118, decimal 6. Gente, Bravo C-Fox, cotejamento foi correto, ajuste 1016, 02 a bordo, parte da bata, para acionamento de táxi, chama agora a torre em 118, decimal 612, até um bom voo, boa tarde. Para a torre 118, decimal 6, obrigado, boa tarde, Bravo C-Fox. Salvador, boa tarde, gol na 012, chegou a pista para ser escrito. Chame para o táxi. No nível de voo 320 via Upper Whisky 58, decola da pista 28. Após a decolagem, vamos ter proa até 3000 pés. Após curva esquerda, na saída Gole Eval Sagaz. O transponder 5027 e a frequência do controle 119.35. Negativo autorizado para Confis nível 320 via pelo IST 58. Decola da pista 28, mantém a reta de decolagem até 3 mil pés, após curva esquerda no perfil da Gole Eval Sagaz. Aciona 5027, o controle 19935. Edson 3217, semi-pronto, inspecionamento, ajuste 10, 16. Afirmativo, reconfirmando a pista em toda a extensão. Sim. Paulo, boa tarde, então 3694, livrou. 3694, boa tarde, táxi via Alfa, e aguardando antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, 3694. Autorizado para o Escari. Redução para 2509, Bono 396. 3, 6, 6, 6, 9, 4. Ingresse via Quilo, pátio 3. E aguarde para ingressar no pátio principal. O gate previsto é 10, gate 10. Via Quilo, pátio 3. Aguarda para ingresso no pátio principal. TAM 3694. Anto. Para Salvador? TAM 3567, passou 180 em descida 150, voando na proa de Anto. 3567, boa tarde, identifique chegada em pit, desce para o nível 050. Identificou, chegada em pit, desce para o 050, então isso 3567. Puxa, minha torre 18.6, Bopolo. Boa tarde, obrigado. Tem local para a pista 28 em Salvador. Pesado para o Dijon. Brava que você está pronto para o táxi. Brava que você está livre, o táxi chama para ingresso na 17. Manda para ingresso, Brava que você. Corre, Alfa Papa, hotel Índia, Índia, vertical de Itapuã, pro pouso aí no pátio 4. Ok, hotel Índia, Índia, tá livre aproximado, presente direto para o pátio 4, reporte cruzando a final da 10. Gente. 3694, vamos manter a posição, aguardando. Mantenha a posição, 3694. Para o táxi da 3835, forma autonomia 4 horas e 10 minutos. Alternativa e confins, POB 180, TAM 383. Entra 3835, táxi via parte principal, após Juliette Alfa. E vamos ter minha escuta, reporte pronto, uma próxima táxi foi Golf. Gente, via parte, Juliette Alfa, está próximo a Golf, quando pronto, TAM 383. 925, boa tarde, mantém a aproximação, guarde liberação para o pouso. Foi um helicóptero cruzando a final da cabeceira oposta, cabeceira 10, vai pousar no pátio 4, não interfere no seu pouso, ok? É, 925. Pouso no pátio 4, vento é de 220 graus com 8 nós, QNH no 0 no meio, reporte no solo controlado. Tá, gente, né? Aparelho 9799, chame agora. Controle, posto seguro na frequência 1920.9. Aguarde, mantenha a escuta. Zero. 35488, passando no ponto ideal de destino.